estou orando por você. O Senhor está contigo, não desista, pois está chegando o tempo de vencer. Pode crer que vai dar certo, sim. Esse tempo vai passar. A situação de hoje não define a tua história. A vitória vai chegar. Já passamos tantas tempestades e sobrevivemos. Quem nos julga não passou um terço do que já passamos. Foram noites de aflições, momentos de decisões. Quando todos nos abandonaram, Deus estava lá com a sua mão pra ajudar. Já vivi situações que o meu nome era amargura. Quando entes queridos desceram uma sepultura, parecia até que tudo conspirava contra mim. E no auge da minha angústia pensei ser o fim. Mas o propósito é maior que o momento. É permissão de Deus a dor e o sofrimento. O que Ele faz agora você não entende, mas a qualquer momento você entenderá. A forma de Deus trabalhar é diferente, e muitas vezes vem na contramão da gente. Mas quando o céu decreta vitória na terra, é quando Deus mostra que está no controle e também nunca erra. Pode crer que vai dar certo, sim. Estou orando por você. O Senhor está contigo, não desista, pois está chegando o tempo de vencer. Pode crer que vai dar certo, sim. Esse tempo vai passar. A situação de hoje não define a tua história. A vitória vai chegar. Deixa Deus te usar como uma ponte. Deixa Deus te usar igual uma fonte. Deixa Deus te usar pra entender, abraçar, confortar, chorar junto e depois consolar. Deixa Deus te usar com as mãos estendidas. Deixa Deus te usar pra curar feridas. Seja a boca de Deus para abençoar, profetizando vida. Deixa Deus te usar como uma ponte. Deixa Deus te usar igual uma fonte. Deixa Deus te usar pra entender, abraçar, confortar, chora junto e depois consolar. Deixa Deus te usar com as mãos estendidas. Deixa Deus te usar pra curar feridas. Seja a boca de Deus para abençoar, profetizando vida. Pode crer que vai dar certo, sim. Estou orando por você. O Senhor está contigo, não desista, pois está chegando o tempo de vencer. Pode crer que vai dar certo, sim. Esse tempo vai passar. A situação de hoje não define a tua história. A vitória vai chegar, vai chegar, vai chegar. A tua vitória vai chegar, vai chegar, vai chegar. O tempo da vitória vai chegar.